17, parte 2, o assalto. Página 103, capítulo 10. O grito começa na parte inferior das costas e sobe pelo meu corpo até se encravar na garganta. Fico muda como um avox, sufocando de dor. Mesmo que conseguisse relaxar os músculos do pescoço, deixar o ruído escapar para o espaço, alguém repararia? A sala está em tumulto. Ouvem-se perguntas e exigências de pessoas tentando decifrar as palavras do Pita. E vocês, no 13, morrerão de manhã. No entanto, ninguém quer saber do mensageiro, cujo sangue foi substituído pela estática. Uma voz põe as outras pessoas em sentido. Calem-se. Todos os olhos se voltam para o Haymitch. Não é mistério nenhum. O rapaz está a dizer-nos que vamos ser atacados, aqui, no 13. Como teria ele acesso a essa informação? Por que haveríamos de confiar nele? Como é que sabes? O Haymitch solta um ronco de frustração. Eles estão a espancá-lo cruelmente enquanto falamos. Que mais precisam? Katniss, ajuda-me. Tenho de me abanar para soltar as palavras. O Haymitch tem razão. Não sei onde o Pita conseguiu a informação ou se é verdadeira, mas ele acredita que sim. E eles estão. Não consigo dizer em voz alta o que o Snow lhe está a fazer. Você não o conhece, diz o Haymitch à Coyne. Nós conhecemos. Prepara a sua gente. A presidente não parece assustada, apenas algo perplexa com esta mudança no rumo dos acontecimentos. Medita sobre as palavras, batendo levemente com o dedo na borda do painel de comandos à sua frente. Quando volta a falar, dirige-se ao Haymitch com uma voz serena. Já estamos preparados para essa hipótese, obviamente, embora tenhamos décadas de experiência para sustentar que mais ataques diretos ao 13 seriam contraproducentes para a causa do Capitólio. Os mísseis nucleares libertariam radiações radioativas para a atmosfera com efeitos ambientais incalculáveis. Mesmo um bombardeamento normal poderia danificar seriamente o nosso complexo militar. E sabemos que eles esperam reconquistá-lo. E, claro, suscitariam um contra-ataque. É possível que, dada a nossa aliança atual com os rebeldes, todos estes riscos sejam considerados aceitáveis. Acha que sim? Pergunta o Haymitch. O tom é demasiado sincero, mas as subtilezas da ironia escapam quase sempre à gente do 13. Acho. Em todo caso, há muito que estamos para realizar um exercício de segurança de nível 5, acrescenta a Coyne. Vamos ordenar o encerro. Começa a martelar rapidamente no seu teclado, autorizando a sua decisão. Assim que ela levanta a cabeça, começam as operações. Houve dois exercícios de nível baixo desde que cheguei ao 13. Não me lembro muito do primeiro. Estava nos cuidados intensivos do hospital e acho que os doentes foram dispensados, uma vez que as complicações de nos retirar para um exercício de treino sobrelevavam os benefícios. Lembro-me vagamente de uma voz mecânica dizendo às pessoas para se reunirem em zonas amarelas. Durante o segundo, um exercício de nível 2 para crises menores, como uma quarentena em que os cidadãos são submetidos a exames de despistagem durante uma epidemia de gripe, devíamos voltar para os nossos compartimentos. Eu permaneci atrás de um cano, na lavandaria, ignorei os bips intermitentes do sistema de áudio e vi uma aranha construir uma teia. Nenhuma das experiências me preparou para as sirenes sem palavras, ensurdecedoras e assustadoras, que agora invadem o 13. Seria impossível ignorar este ruído, que parece destinado a lançar toda a população num frenesim. Mas estamos no 13 e isso não acontece. O box conduz-me e ao Finnick para fora de comando e pelo corredor para uma porta que dá para uma escadaria larga. torrentes de pessoas convergem para formar um rio que corre apenas para baixo. Ninguém grita, nem tenta empurrar para chegar à frente. Nem mesmo as crianças resistem. Descemos vários lances de escadas, calados, porque não nos conseguiríamos ouvir naquele ruído. Procuro a minha mãe e a prima, mas só consigo ver os que estão imediatamente à minha volta. Elas estão ambas a trabalhar no hospital esta noite, por isso, certamente, não perderão o exercício. Sinto os ouvidos estalar e os olhos pesados. Estamos à profundidade de uma mina de carvão. A única coisa boa é que, quanto mais nos embrenhamos na terra, menos estridentes se tornam as sirenes. Como se a sua intenção fosse afastar-nos fisicamente da superfície, o que de facto está a acontecer. Grupos de pessoas começam a desviar-se para portas numeradas, mas o Boggs continua a conduzir-me para baixo, até que por fim as escadas cessam à entrada de uma enorme caverna. Preparo-me logo para entrar, mas o Boggs detém-me e mostra-me que tenho de acenar o meu horário diante de um sensor para ser identificada. Os dados são com certeza enviados para um computador algures para garantir que ninguém se extravie. A caverna parece hesitar entre o natural e o artificial. Algumas zonas das paredes são de pedra, enquanto outras são fortemente reforçadas com vigas de aço e betão. Há beliches embutidos nas paredes de rocha, uma cozinha, quartos de banho e um posto de primeiros socorros. Percebe-se que o lugar foi construído para estadas prolongadas. Por toda a caverna veem-se dísticos brancos com letras ou números colocados a intervalos regulares. Quando Boggs me diz, e ao Finnick, para seguirmos para as áreas com a letra ou o número que correspondem aos nossos compartimentos, no meu caso é, para o compartimento E, aparece o Plutarque. Ah, aqui estás, exclama. Os acontecimentos recentes pouco ou nada afetaram o estado de espírito do Plutarque. Continua com a mesma alegria radiante que o êxito do assalto de tempo de antena realizado pelo Beatty lhe proporcionou. Preocupa-se com a floresta, não com as árvores. Não com o castigo do Pita, nem com o bombardeamento iminente do 13. Katniss, obviamente este é um mau momento para ti, com o revés do Pita e tudo mais. Mas tens de ter consciência de que os outros estarão a observar-te. O quê? Pergunto, não conseguindo acreditar que ele tenha acabado de reduzir as circunstâncias terríveis do Pita a um revés. As outras pessoas neste abrigo olharão para ti para saber como reagir. Se te mostrares calma e corajosa, os outros também tentarão sê-lo. Se entrares em pânico, isso espalha-se à velocidade de um relâmpago, explica o Plutarque. Eu limito-me a olhar para ele. O fogo é contagioso, por assim dizer, continua ele, como se eu estivesse a ser de compreensão lenta. Por que é que não finjo que estou a ser filmada, Plutarque? Sugiro. Sim, perfeito. Somos sempre muito mais corajosos quando temos um público, anui ele. Vê só a coragem que o Pita acabou de demonstrar. Tenho de me conter para não lhe dar uma bufetada. Preciso voltar para a Coin antes do encerro. Continue em bom trabalho. Insta ele. E depois vai-se embora. Dirijo-me para a grande letra E, afixada na parede. O nosso espaço consiste num quadrado de 10 metros quadrados, delimitado por linhas pintadas no chão de pedra. Há duas camas embutidas na parede. Uma de nós terá de dormir no chão. E um cubo ao nível do chão para arrumações. Uma folha de papel branco, coberta de plástico transparente, diz: Normas do abrigo. Olho fixamente para os pequenos pontos negros na folha, que durante alguns momentos são ofuscados por pingos de sangue que não consigo afastar da minha visão. Lentamente, as palavras começam a ficar focadas. A primeira parte intitula-se A Chegada. 1. certifique-se que todos os membros do seu compartimento estão presentes. A minha mãe e a prima ainda não apareceram, mas eu fui uma das primeiras pessoas a chegar ao abrigo. Talvez elas estejam a ajudar a deslocar os doentes do hospital. 2. Dirija-se ao posto de abastecimentos e peça um pacote por cada membro do seu compartimento. Prepare a sua zona de estar. Devolva o ou os pacotes. Prescruto a caverna até descobrir o posto de abastecimentos, uma divisão ao fundo, separada por um balcão. Diante deste esperam algumas pessoas, mas ainda não há muita atividade. Dirijo-me para lá, digo a letra do nosso compartimento e peço 3 pacotes. Um homem consulta uma folha de papel, tira os pacotes indicados de uma prateleira e coloca-os sobre o balcão. Depois de apoiar um ao ombro e de segurar os outros com as mãos, volto-me e vejo um grupo a formar-se rapidamente atrás de mim. Com licença, digo, transportando os meus mantimentos pelo meio dos outros. Será apenas uma coincidência ou terá o Plutarco razão? Estarão estas pessoas a tomar o meu comportamento como exemplo? De volta ao nosso espaço, abro um dos pacotes e descubro um colchão fino, roupa de cama, 2 conjuntos de roupa cinzenta, uma escova de dentes, um pente e uma lanterna. Ao examinar o conteúdo dos outros pacotes, vejo que a única diferença discernível é que estes contêm roupa cinzenta e branca. Esta última será para a minha mãe e para a prima, no caso de lhes serem atribuídos deveres médicos. Depois de fazer as camas, guardar as roupas e devolver os pacotes, não tenho mais nada para fazer, senão obedecer à última regra. 3. Aguardar novas instruções. Sento-me de pernas cruzadas no chão para esperar. Um fluxo constante de pessoas começa a encher a sala, ocupando os seus espaços, recolhendo os abastecimentos. Não tardará muito para que o lugar fique preenchido. Pergunto-me se a minha mãe e a prima vão passar a noite no local para onde os doentes do hospital foram levados. Mas não, acho que não. Elas estão aqui na lista. Estou a começar a ficar ansiosa quando aparece a minha mãe. Olho para trás dela, para um mar de estranhos. Onde está a prima? Pergunto. Não está aqui? Ela devia ter descido diretamente do hospital. Saiu 10 minutos antes de mim. Assegura a minha mãe. Onde está ela? Para onde poderia ter ido? Fecho os olhos durante um momento, tentando seguir os passos dela, como faria com uma presa numa caçada. Vejo-a reagir às sirenes, correr para ajudar os doentes, acenar com a cabeça quando eles lhe fazem sinal para descer para o abrigo e depois hesitar nas escadas, indecisa por um instante. Mas porquê? Abro de repente os olhos. O gato. Ela voltou atrás para ir buscá-lo. Oh, não, exclama a minha mãe. Ambos sabemos que tenho razão. Começamos a abrir caminho no sentido contrário ao da maré, procurando sair do abrigo. Mais adiante, vejo os soldados preparando-se para fechar as grossas portas de metal, girando lentamente as rodas de cada lado. Por alguma razão, sei que depois de fechadas, nada no mundo irá convencer os soldados a abri-las. Talvez isso até os ultrapasse. Empurro indiscriminadamente as pessoas para o lado e grito aos soldados para esperarem. O espaço entre as portas encolhe para 1 metro, meio metro. Restam apenas alguns centímetros quando meto a minha mão pela abertura. Abram! Deixem-me sair! Grito. Vejo a consternação nos rostos dos soldados quando eles giram um pouco as rodas ao contrário. Apenas o suficiente para não me esmagar os dedos, mas não para me deixar passar. Aproveito a oportunidade para encaixar o ombro na abertura. Prim! Grito para as escadas. A minha mãe fala com os guardas enquanto eu tento contorcer-me para sair. Prim! Depois ouço o leve ruído de passos nas escadas. Estamos a chegar. Ouço a minha irmã chamar. Não fechem a porta. É a voz do Gale. Estão a chegar, berro aos guardas. E eles abrem a porta mais uns centímetros. Mas não me atrevo a mexer-me, com medo de que nos fechem todos lá fora. Até a prime aparecer, com as faces coradas por causa da correria e segurando o ranúnculo. Puxo-a para dentro e o Gale entra atrás, torcendo-se de lado, para conseguir fazer passar a sua bagagem. As portas fecham-se com um forte ruído metálico. Onde é que estavas com a cabeça? Dou à prima uma sacudidela irritada e depois abraço-a, esmagando o ranúnculo entre nós.